Ela me ama, moção, na cama. O nosso amor é de invejar. Faz amor, deixa desejar. Quando eu sinto meu corpo carente, ela me liga, fazendo proposta indecente. Não dá pra esconder que a gente se ama, se entrega. Da minha vida, faz amor gostoso, diferente. Ela é demais, é muito linda. Eu me apaixonei completamente. Gostou?